Olá, paz seja convosco. Você está ouvindo o nosso podcast Mensagens que Edificam. Que esta mensagem venha transformar e abençoar a sua vida poderosamente. Forte abraço, Deus te abençoe. Bom, agora eu quero entrar na palavra, irmãos. Eu quero ler para vocês Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8. E aí eu vou aqui fazendo um bate-bola espiritual junto com o Xavier, e a gente vai comentando um pouco da palavra, aquilo que Deus for colocando em nossos corações. A Bíblia diz assim, lá em Eclesiastes 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Veja que Deus, ele valoriza o fim. E muitos de nós queremos valorizar o início. Talvez você tenha até questionado a Deus, dizer, ah, Deus, é o fim, acabou. Acabou o meu namoro, acabou o meu casamento, acabou isso, vai acabar. E você não entende que a Bíblia diz que melhor é o fim do que o início. Tantas pessoas reclamam, né? É verdade, porque quando nós nos deparamos com o fim, o Senhor lhe abre outra porta, você enxerga de outro jeito. Porque muitas vezes, enquanto você está no meio, você está se apoiando naquilo, no seu início, no seu conhecer, na sua história, a bagagem que você tem. Quando você chega no fim, você abre mão de tudo isso. Deus começa a lhe ensinar uma coisa nova. Melhor é o fim do que o começo. Olha só, por quê? Porque melhor é o paciente de espírito do que aquele que é altivo de espírito. Melhor é o paciente, porque o problema nosso, gente, é que nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas na hora e nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Quando, na verdade, a própria Bíblia diz assim, ó, eu, o Senhor, bem sei quais são os planos que eu tenho a vosso respeito, né? Porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é caminhos de morte. Então, Deus, ele sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, mais do que você imagina. A Bíblia diz que Deus nos conhece por dentro e por fora, por trás e por diante. Deus conhece os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. A Bíblia diz que a palavra nem chegou a nossa boca, e ele já sabe o que nós vamos falar. Então veja, se tem alguém que sabe o que é melhor para mim e para você, é o Senhor Jesus, é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então pare de ficar reclamando, porque acabou isso, porque é o fim, meu Deus, agora perdi isso, perdi aquilo. Querido, na vida, muitas vezes Deus permite que você perca algo que para você tem um valor tão grande, para que Deus possa te dar algo muito maior. Eu acho que você talvez não saiba a história, a minha história, quando eu vim para Itaim Paulista. O Xavier sabe, muita gente sabe. Mas quando eu fui designado para vir, para ir assumir uma igreja, eu não ia assumir aqui o Itaim Paulista. O meu superintendente falou assim para mim, olha, você, a tua esposa, vai para a cidade Patriarca, lá próximo do metrô Patriarca, num salãozinho alugado lá e tal. Lugarzinho bonitinho, eu já até tinha ido lá. Nossa, eu fiquei assim muito feliz. Mas aí veio um outro obreiro credenciado, que ele tinha uma patente acima da minha. Olha, cuidado com o jeito que você olha as coisas. Não despreze as coisas que Deus coloca na sua mão. O fim das coisas é melhor do que o início. Quando ele veio e olhou a igreja, um barraco de madeira, dentro de um terreno cheio de mato, do lado de um ferro velho, do outro lado, um centro de Umbanda, com 8 pessoas dentro, gente, eu tenho fotos daquela época, e quando eu mostro essas fotos, as pessoas olham e dizem, meu Deus do céu. Mas eu coloquei o meu coração. Quando o meu superintendente falou, não, o outro obreiro foi lá, não gostou, ele vai lá para Patriarca e você vai para Itaim. Eu falei, tá bom. E quando eu cheguei no Itaim, nem placa tinha, eu nem achei a igreja. Quando eu fui ver aquele barraco tudo torto, aquela coisa horrorosa, assim, feia mesmo. Mas, gente, olha como Deus trabalha. Aquilo que para nós é feio, é somente uma semente na mão de Deus para ele transformar em algo tão lindo e maravilhoso. Verdade. Né? Hoje, quem entra aqui no Itaim, uma das maiores igrejas quadrangular aqui da capital e aqui do bairro, uma referência em todos os lugares aqui no bairro, falou de quadrangular, é aquela igreja lá. Mas isso, por quê? Porque nós não desprezamos. Melhor é o fim do que o começo. No começo era só rato, agora tem até gato. É, melhorou. Aí melhorou, não? Melhorou, né? Melhorou. Tá aumentando os bichos. Tá aumentando, os bichos estão aumentando. É a grande construção. É verdade, né? verdade. Quando nós falamos lá da igreja cheia de rato, da dificuldade, nós falamos da construção, dos degraus, né? Com a escada ter se construído de baixo para cima. Aí a construção vem vindo e está ainda se construindo. Porque para se completar melhor a construção da igreja, é quem? É o seu familiar, é os seus filhos, todos sentados ouvindo a palavra, sendo liberto, né? Já estão falando que o fim é melhor. Mas em que sentido o fim é melhor? Porque você passa a depender de Deus e enxergar de forma diferente. Né, meu pastor? É verdade. Veja só, o Salomão, quando ele escreveu o livro do Eclesiastes, por incrível que pareça, olha, isso é sério, quando ele escreve que melhor é o fim das coisas do que o começo, ele escreve isso já no fim da vida dele. Olha só, ele não podia ter escrito logo no começo, quando ele estava no auge do seu reinado, das suas alianças, aquela coisa toda. Mas ele escreve já praticamente na sua velhice. Sabe, gente, olha, hoje eu, com a minha idade de 55 anos, eu vejo a vida totalmente diferente de quando eu via quando eu tinha 26. Eu era um aventureiro, eu era uma pessoa muito arrojada, de repente passava até por cima das pessoas, aquela coisa toda. Mas de verdade, hoje eu tenho um olhar diferente. Eu sinto que hoje eu sou muito melhor, eu estou muito melhor do que eu estava lá atrás. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O fim das coisas. O fim das coisas é melhor do que o começo. Né? E é interessante que a gente só começa a entender isso no fim das coisas. No fim das coisas. E eu costumo dizer o seguinte, sabe? Tem uma grande diferença, chave, em estar velho e estar envelhecendo. Tem pessoas que já está velha. O que é estar velho? Meu, já era. Eu não estou velho, eu estou envelhecendo. O que quer dizer isso? Eu estou vivendo cada etapa dessa minha velhice, dessa minha maturidade para a velhice, de uma maneira saudável, de uma maneira feliz. Feliz por ter o meu ministério aqui trabalhando, produzindo, ter pessoas maravilhosas como o grupo que nos rodeia, que nos ajuda a manter essa igreja, a trabalhar nessa igreja, os pastores que eu pastoreio, né? Aquilo que Deus me concedeu, a minha casa, meu filho, minha nora, minha esposa, minha mãe. Veja quantas coisas que eu tenho motivo para agradecer. Verdade. E hoje, né, esse homem mais maduro, com essa cabeça mais experiente, que já passei por tantas outras coisas, passei por momentos difíceis. Minha vida nunca foi um mar de rosa, né? Sempre teve mais espinho do que rosa. Rosa talvez achava um ou outro, mas espinho não faltava. Mas eu posso te dizer com certeza que eu sou tão feliz, eu sou tão grato a Deus. Deus fez tanta coisa na minha vida. Deus me levou a tantos lugares que eu jamais imaginaria que um dia eu poderia estar. E é por mérito? Não, não é por mérito. É pela graça. A Bíblia diz pela graça. Tudo é pela graça. Né? E quando a gente tem esse entendimento de que melhor é o fim das coisas do que o começo, aí a gente pode ter a certeza de que Deus, ele pode confiar coisas ainda maiores na nossa vida. Eu estava, sabe, ô Chaves, no dia 26 de novembro, mês passado, eu estava fazendo uma live junto com o nosso secretário de células, de missões, lá em Limeira. E, nossa, foi muito legal, foi aquele holofote, aquela coisa, estava sendo transmitido, muita gente visualizando, aquela coisa toda. Aí quando foi isso, foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta, eu cheguei aqui na igreja, tava o cano da cozinha estava entupido, aquela coisa, aquele fedor, cheio de gordura. E eu peguei uma colher, comecei a raspar, começamos a desentupir. E aquele mau cheiro. E na hora, assim, Deus veio e falou comigo assim, presta atenção, hein? Deus falou, filho, se você é capaz de um dia estar fazendo uma live pro Brasil, a São Paulo e para o Brasil, e para o mundo, pela internet. E no outro dia você está com a sua mão aqui, desentupindo um encanamento na minha casa, se você é capaz de ser fiel em algo tão pequeno, eu posso colocar algo maior nas suas mãos. Então veja, irmãos, eu não estou dizendo que Deus vai me colocar algo, não estou falando isso, mas eu estou falando que Deus falou para mim. Então, às vezes, as pessoas não entendem que se a gente não pode ser fiel no pouco, Deus também não vai ser fiel. Deus não pode ser... Se você não é fiel no pouco, você não vai ser no muito. E se você não é fiel no pouco, Deus não pode te colocar no muito. Mas quando você tem esse entendimento, né, que melhor é o fim das coisas... Ó, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos, eu e o Xavier aqui. Toda vez na Bíblia que alguém teve o seu fim decretado, Deus, ele veio e, enquanto o homem colocou um ponto final, você sabe que na nossa língua portuguesa, quando você coloca um ponto no final de uma frase, você está dizendo que ali encerrou aquela frase. Toda vez que o diabo vem, ou alguém, né, o diabo ou alguém usado pelo diabo, coloca um ponto final numa frase ou numa história, Deus vem e coloca uma vírgula. O que que um ponto e uma vírgula representa? Representa o fim de uma frase, mas o começo de uma nova frase. E aí, foram decretados, eu vou usar alguns exemplos aqui, na vida de Daniel. Pô, o cara orava 3 vezes por dia. Se levantaram contra ele, fizeram o rei que gostava dele, induziram o rei a assinar um decreto e selar com o anel dele, dizendo que quem fizesse alguma oração durante 3 meses a qualquer outro que não fosse... Né? Aos reis da Babilônia, ao próprio rei ali na época de Daniel, ele seria o quê? Lançado na cova dos leões. E aí os seus inimigos viram ele orando, porque ele orava 3 vezes por dia, e eles sabiam que ele orava 3 vezes por dia. Tem gente que sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vai querer tramar contra você. Mas verdade. Escute, toda vez que alguém levantar uma espada contra você preparada, não vai prosperar. Amém. Aí quando jogaram ele dentro da cova, o que aconteceu? Lá estava o Senhor. Amém. Né? Quando nós estamos passando por uma dificuldade e somos fiéis a Deus, Ele está lá nos esperando para fazer que nós passamos por aquilo. Quando o pastor está relatando sobre Daniel, Daniel era dedicado desde novo, desde jovem. Né? A dedicação dele não foi um dia na cova dos leões. Não, ele já entrou com a certeza. O Senhor era o guia dele. Quando, mesmo que você esteja passando pelo momento delicado da sua vida, deixe o Senhor ser o seu guia. Né? Lembra de uma coisa, quando Moisés estava em frente ao mar, Deus não mandou que Moisés parasse. Ele parou. É o fim. Inclusive o povo começou, né? Vamos morrer! Você tirou a gente de lá para morrer aqui, agora eles vão vir matar a gente. Tem montanha de um lado, montanha de outro, o mar na frente e o inimigo atrás. Mas Deus não mandou que Moisés parasse, mandou que ele marchasse. O fim não é o fim, né? O fim não é o fim. Mesma coisa, mesmo que você esteja passando por os momentos desse, achando que não dá mais, lembre de uma coisa, hein? A prisão não foi o fim de José. Oh. O esquecimento do copeiro não foi o fim de José. Oh. na hora certa o Senhor desperta você. Você precisa ser despertado pelo Senhor na hora certa. E o socorro de Deus, lembra que o salmista diz, hein? É bem presente. Amém. Glória a Deus. Olha, e aí quando Deus falou para Moisés, manda o povo marchar, irmão, quando aquele mar se abre, coisa linda. Eu acho que todo mundo devia gritar, o fim não é o fim é o começo do nosso livramento. Toda vez que alguém decretar o fim para você, saiba que a última palavra não é do homem. A última palavra sempre é de Deus. Amém. Se um juiz, se um advogado, se um médico falar, não tem jeito, saiba que a última palavra sempre será de Deus. Amém. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, melhor é o fim do que o começo, porque o fim para Deus não é o fim, é o começo. Quando alguém na sua casa olhar para você, desprezar você, falar para você, ei, você não vale nada, não acredite nisso. Não pense que isso realmente vai ser o seu fim. Porque isso aconteceu na minha vida. E olha o que Deus fez na minha vida. Amém. Hoje eu tenho abençoado minha casa, minha mãe, minhas irmãs. Por quê? Porque o fim não é o fim. O fim é o começo. Você vai falar um pouquinho sobre o Davi. Agora, olha só. Você vai falar sobre Golias também, que queria decretar o fim de Davi. Mas quando Davi chega, sai da casa dele, porque o pai dele falou, vai lá, leva aqui esse queijo, esse pão e essas sementes tostadas, entrega para os seus irmãos e me traga boa notícia. Me traga boa notícia. Boa notícia, os caras estão tudo atrás das pedras. E quando ele chegou lá, que o pessoal, que ele viu o Golias falando aquela coisa toda, e ele estava conversando lá com os soldados, o Eliabe, que é o irmão mais velho dele, veio e falou assim, o que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir aqui? Ó, a família, hein? Eu bem sei que você é um presunçoso. Eu conheço você. Gente, quem falou isso foi o próprio irmão de Davi. Mas eu louvo a Deus, irmão. Porque está na Bíblia. A Bíblia diz assim que... Você vai comentar, eu vou procurar aqui para ler. Eu vou dizer para você. Fala um pouquinho sobre Davi, que o gigante achou que era o fim dele. Quando Davi chegou diante de Golias, todo mundo sabia que era o fim de Davi. Todas as pessoas que estavam presentes, inclusive o rei Saul, falou, aí não vai dar nada. Né? Porque a estrutura física não tinha comparação. Né? Não tinha comparação de um guerreiro na sua prática com uma criança. Né? Aí todo mundo ali estava torcendo que acabasse logo porque não ia dar em nada. Mas Davi estava em nome do Senhor. Né? Então, como vai ter os 12 dias de clamor? É a campanha que, dos 12 dias, começa dia 4, né, pastor? Dia 4. Dia 4 de janeiro. Faça um voto com isso, com isso Deus. Nós vamos entregar isso aqui, ó. Essa fitinha aqui. Não é do palmeirense, não, porque é verde. Não é verde esperança que o céu vai se abrir. Faça um voto com Deus. Isso aí. Exerça a sua fé em Cristo. Fala, Senhor, tem um gigante assim na minha vida. E eu preciso derrubar esse gigante. Porque era impossível para Davi. Escuta uma coisa. Humanamente falando, era impossível para Davi. Mas Davi estava em nome do Senhor. Receba essa palavra no seu coração. Nós não conseguimos, lendo uma Bíblia, saber quantos segundos Golias caiu. É verdade. A velocidade que a pedra saiu na direção de Golias, nós não sabemos quantos segundos ele caiu. Mas nós estamos falando de segundos, de algo impossível aos olhos humanos que estava lá. Segundos, hein? Ei, irmão, o que é impossível na sua vida? Segundos, Deus pode fazer um negócio na sua vida em segundos. Meu Deus do céu, isso foi forte, hein? Segundos. Porque vai entrar os 12 dias. Faça um voto em cima disso também. Falou, Senhor, eu vou participar, vou fazer um voto com o Senhor. Eu preciso que o Senhor primeiro me mude para mudar essa situação. E muita coisa, irmão, tem que mudar você primeiro. Eita! Tem muita coisa para Deus fazer, tem que mudar nós primeiro. A forma de você ver. O que você está vendo? Talvez a sua ótica não é real. Então, se você se coloca na situação de Davi, Quando ele chegou naquele ambiente, todo mundo com medo. Irmão, estava todo mundo com medo. O rei estava na cabana escondido. Ei, só, agora deixa eu ler agora, já que você chegou aí, não perde o ponto não, porque você vai continuar falando. Aqui, ó. Quando Davi chegou lá, olha o que o irmão dele falou assim para ele, ó. Por que desceste aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o que o irmão dele falou, Eliabe, hein? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, a maldade do teu coração. Olha, irmão, como as pessoas julgam. Qual era a maldade de Davi se ele foi lá porque o pai mandou? Que você desceu aqui só para ver a peleja. Então disse Davi, o que eu fiz agora? Porventura, não há razão para isso. Não tem necessidade de você falar isso para mim. E aí, olha o versículo 30. Para mim, o versículo 30 é o que eu estou pregando todo dia aqui na igreja. E desviou-se Davi dele para outro. Ou seja, deixou o irmão falando sozinho. É isso que eu quero que você entenda. Se as pessoas estão decretando o seu fim, fecha os teus ouvidos, vira as costas. Pare de dar ouvido para aquilo que as pessoas falam. Pare de deixar de dormir com aquilo que as pessoas pensam de você. Dane-se o que as pessoas pensam de você. Dane-se o que as pessoas estão falando de você. Deus escolheu você. Continua aí, querido. Olha o texto que o pastor leu. O irmão estava preocupado com bens materiais. É. Ele estava preocupado com tudo que eles tinham. Era a riqueza deles. E a preocupação deles é se você não poderia sair de lá. Talvez essa é a grande questão da sua vida. Você não quer sair do lugar onde você está. Você não As quer se mover. As poucas ovelhinhas. É, você não quer se mover. Você precisa pegar 5 pedras no riacho. Essas pedras é Deus que vai permitir que você selecione elas. Irmão, às vezes a gente fica meditando nas escrituras, a gente não. Só Deus faz isso. Essas pedras de riacho são umas pedrinhas chatas, irmão. Chatinha. Irmão, um gigante foi derrubado com uma pedra chatinha daquela. Uma pedra pequena, irmão. Eu acredito que o exército de Israel, eles tinham tantos planos de guerra para derrotar Golias. E Davi pegou 5 pedras, só usou uma. Ninguém imaginou, né? Aliás, nem o gigante. O gigante falou, ué, eu peço um guerreiro, vocês me mandam um cachorro. Chamou Davi de cachorro. Você tá vendo? A estratégia simples de Deus. Qual é a sua parte difícil que você não tá entendendo? Qual é? É o tamanho da dificuldade que você está enxergando? Deixa o Espírito Santo de guiar e fazer você pegar as 5 pedras que você precisa para vencer. Você tem que saber até lançar a pedra. E isso só o Espírito Santo vai lhe ensinar. Ninguém vai lhe ensinar. Olha, outra coisa que você falou, eu vou te interrompendo, deixa eu te usar aí. Mas você veja, ele usou 5 pedras, era tudo que é improvável. Mas como é que alguém vai pensar em 5 pedrinhas para derrubar um gigante, meu Deus do céu? O Saul queria colocar a armadura dele em Davi, Davi não conseguia nem se mexer. Sabe, às vezes você está tentando, pensando que você vai vencer um gigante, uma peleja na tua vida, porque você precisa de um arsenal. Quando na verdade, 5 pedrinhas. E detalhe, foi a primeira, né? Primeira. E as pedras eram pequenas e chatas. Pequena, era chata. São chatinhas, assim. Entendeu? São desgastadas, né? Agora, tem um detalhe muito importante aí que eu quero falar pra você, quero chamar a sua atenção. Pergunta pra mim qual é o detalhe. Qual é o detalhe, meu pastor? O detalhe é o seguinte. Não adianta você ter coragem, não adianta você ter a pedrinha, não adianta você ter a funda se você não praticar. O camarada era bom. Para ele acertar um único lugar na fronte, na testa do gigante, que estava a metros e metros dele, com aquela funda, querido, você não acha que ele pegou aquele negócio a primeira vez, né? É igual você pegar uma arma pela primeira vez dentro de um estande de tiro. Você já teve no estande de tiro? Não. Ah, eu já tive. E achar que vai acertar. Você já sabia que eu já tive no estande de tiro? Já. É, você pegar aqui, irmão do céu, você, o alvo tá lá, você pá, pá, dá aquele coice, aquela... Até nisso, existe os famosos craques, que são o quê? Pessoas, é um esporte, é claro, isso é um esporte, mas você precisa o quê? Praticar. Tudo na vida é prática. A fé é prática, né? O trabalho é prática, o esporte é prática. Verdade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Me responda. O Neymar é um cara que tem um dom de jogar bola? É ou não é? Tem. O Ronaldinho é ou não é? Tem. O Ronaldinho Gaúcho que faz aquelas coisas... É dom. Gente, esse povo, eles têm um dom. Tem um dom, né? Um dom. Agora entenda. Não basta ter o dom. Você sabe quantas horas que eles gastam treinando? Verdade. Você sabe quantas horas que eles gastam treinando para se tornar o que eles são? A gente fala assim, ah, esses caras ganham dinheiro que nem água. Ah, esses pessoas... Mas você não faz ideia. Um goleiro do São Paulo, eu não tenho nada contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Na verdade, não torço para time nenhum mais. Mas o São Paulo teve um goleiro que entrou para a história não só do Brasil, mas do mundo, como o goleiro que mais gol fez, era o Rogério Ceni. Hoje ele é técnico de um futebol, de um nem sei que time que é agora que ele é técnico. Mas, por quê? Porque ele fez mais de 100 gols como goleiro. Verdade. Não existe goleiro que faz gol, com raras exceções. Agora, um goleiro fazer mais de 100 gols, batendo falta, qual é o segredo? Acabava o treino, porque todos eles tinham que treinar todo dia no CT. Ele colocava lá aquelas madeiras, que fazia como se fosse a barreira, e ficava treinando, chutar falta. Gente, a vida é treino. Eu tenho certeza, Davi não era hábil na funda, se ele não tivesse treinado, talvez ele ficava ali com as ovelhas jogando um monte de pedrinha. Não é isso? Matou o urso. Matou o urso. Matou o leão. Matou o leão. Sim. Ô, gente, pelo amor de Deus. Ah, pastor, eu tô derrubando um gigante por dia. O que você tá fazendo? Qual é o seu treino? Não, eu não treino, não. Eu vou pela fé. Mas não existe fé, irmão, sem ação. Verdade, verdade. A fé é o firme fundamento. A fé... É assim, mostra a tua fé sem as tuas obras e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. A minha fé você vai ver através de quantos gigantes eu vou derrubar. Porque os gigantes só vão derrubar por conta das minhas ações, dos meus treinos, da minha atitude diária de buscar, de treinar, de procurar ser melhor. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui pregando, aí ao mesmo tempo nós estamos aprendendo a interagir com você aí. Verdade. Na sua casa. Pergunta se eu, se o Israel, se o Felipe, o Zé, se algum de nós nascemos já com esse dom de falar para uma câmera, diante de uma câmera no estúdio. Nunca! É. Pelo contrário, a gente achava que isso jamais seria possível. E por que que isso hoje é possível? Porque nós começamos a treinar, a praticar. E quanto mais nós praticamos, mais nós ficamos melhores. Verdade. Você vê uma coisa interessante, nós falamos de Davi, é que o rei Saul, ele procurou meios de derrotar Golias. Uhum. E o meio que o Senhor usou cabe na mão de uma criança. Puxa! A pedra cabia na mão de uma criança que derrotou um gigante. Puxa. Por quê? Porque nós temos de ter simplicidade de entender o Senhor. E muitas vezes queremos um volume grande, né? Quando a gente falamos de milagre, todo mundo, quem não quer fazer um milagre de maravilha? Talvez as pessoas não tenham discernimento de saber qual é o milagre de maravilha. Quem não quer? Ah, se eu me uso para fazer um milagre de maravilha, que um membro cresça, né? Mas se eu e você orarmos e uma dor de cabeça ser cessada, tá bom, irmão. É verdade. Tá bom. É verdade. Olha, você já imaginou que coisa, hein? Uma pedra que cabe na mão de uma criança. Deus usou Davi. Irmão, por que que Deus usou Davi e rejeitou Saul? Saul tinha tudo para dar certo. Saul tinha tudo para Deus confirmar o reinado na vida dele. Sabe quando que Deus não confirmou? A partir do momento que, primeiro, ele quer oferecer o sacrifício. Quer não, ele ofereceu o sacrifício no lugar do Samuel. Ele não esperou Samuel chegar, foi lá e sacrificou. E depois ele foi, Deus mandou ele exterminar com tudo dos amalequitas que já tinha se oposto a Israel. E ele vai, poupa o rei, traz boi, traz gado. E aí o Samuel fala, que barulho é esse? Que mugido é esse que tá chegando aos meus ouvidos? Ai, não é. Olha a desculpa. É que o povo, eu temi o povo. Pera, você temeu o povo? E não temeu o que Deus mandou você fazer? Hoje Deus iria... Olha o que Samuel falou para ele. Hoje Deus iria confirmar o teu reinado. Mas Deus já tem provido para ele um rei segundo o coração dele. Tá vendo? Então, às vezes, o coração, aquilo que vai agradar a Deus não é porque é um homem que tem uma estatura, que tem pinta de rei, tem 2 metros de altura, tem isso, aquilo. Não. É coração, gente. Coração para entender que melhor é o fim do que o começo das coisas. Pode acreditar que o melhor de Deus está por vir na tua vida, em nome de Jesus. Prepara um garrafão d'água, você quer levar para alguém, quer... Ah, eu vou viajar, pastor, vou levar um garrafão de 18 litros. Põe aí na frente, aí que nós vamos orar para que Deus possa abençoar. Verdade. Já colocou aí no chat aí o nome da pessoa que você quer que a gente ora? Você já colocou aí o nome de um amigo seu, enfim, da sua viagem que você vai fazer no final de ano? Você vai ficar uns dias na praia? Ah, vou passar uns 4 dias, uns 3 dias, pastor. Pois é, então coloque tudo agora, porque agora é a hora da oração. Preparou o balde com água? Preparou o garrafão com água? O balde com água para que é, pastor? Você pode até tomar um banho com ele. É. Eu creio que se você tiver uma enfermidade, você tomar um banho na sua pele, Deus pode curar. Vai na tua fé. Pega aí sua água, seu copo, sua garrafa, vamos orar. Israel vai estar orando, nós vamos concordar. Senhor, em nome de Jesus. Sim, Pai. Obrigado por todos que nos assistem, Amém, Senhor. Amém, Jesus. Para que o Senhor venha fazer algo maravilhoso através desse copo de água, esse garrafão, esse balde. Sim, Senhor. Se for, Senhor, esta pessoa precisar tomar um banho com esse balde de água, o Senhor pode curar toda a enfermidade de pele. Amém, Jesus. Está sobre a pele desta pessoa, Senhor. Sim. Pai, em nome de Jesus, que seja, Senhor, esse copo de água, Senhor, seja um alimento de cura na vida dessas pessoas. Sim, é verdade, um alimento, Senhor, de libertação, Senhor, para que as pessoas possam se redimir de dentro para fora. Pai, em nome de Jesus, te pedimos ao Senhor, cada família que está conosco, cada jovem, cada adolescente, cada criança, esta pessoa que está acamada, que o Senhor, através desta água, Senhor, o Senhor possa, Senhor, trazer a cura na vida dessa pessoa. Esta pessoa, Senhor, que está enfermo, não levanta mais, parece que está esquecido, o Senhor não esquece dos seus. O Senhor possa fazer algo maravilhoso hoje. Hoje é dia, Senhor, dia 29 de dezembro. O Senhor possa fazer algo maravilhoso na vida de cada um que se encontra nos assistindo, aquelas pessoas, Senhor, que eles vão levar, Senhor, um copo de água, vão passar para presentear essa pessoa com essa água, que possa trazer a libertação na vida dessas pessoas. É, Pai, nós te pedimos, porque o Senhor é bom. Sim. É o Senhor que é bom conosco. É o Senhor que faz o milagre, a cura, a libertação. É o Senhor que liberta o drogado. Através desse copo de água, o drogado pode ser liberto, irmão. Através desse copo com água, meu irmão. Esse viciado que está dando trabalho na sua casa, creia, você tem de exercer a sua fé. Compartilhe essa água, divide um pouco dessa água também com as pessoas que você conhece, que precisa de um milagre, que precisa mudar de vida. Acredite, o Senhor, ele não mudou. Né? O Senhor, ele não mudou, irmão. Parece que é impossível aos nossos olhos, irmão. Mas o Senhor, como foi dito aqui pelo pastor Marco, ele se referiu à passagem que o Deus conhece o ontem, o hoje, o amanhã e o eternamente. O Senhor, quando o Senhor nos olha hoje você pode estar enfermo. Mas o Senhor está te vendo você curado, você tem que exercer a sua fé. Beba água com fé. Te compartilhe com fé. Acredite, irmão. Só o Senhor, às vezes, como foi dito na palavra hoje, parece que chegou na parede, no fim, mas não é o fim. O milagre está por vir, é questão de segundo, irmão. O gigante caiu, questão de segundo. Essa enfermidade pode cair hoje, irmão, em nome de Jesus, acredite, em nome de Jesus. Toma sua água em paz. com seu coração leve, irmão. Para que isso possa, isso, através desse ato simples, isso aqui é coisa simples, irmão, de Deus, pode curar essa depressão que você está passando. Né? Pode curar essa depressão desse jovem que está dentro desse quarto, trancado há tantos dias. Pode vir a cura, irmão. Mas você tem de acreditar que o Senhor é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Você tem de acreditar nisso. Se você não consegue acreditar nisso, como Deus vai mover as águas? Lembra das águas? Precisa ser movido, mas é a sua fé. Mova as águas com a sua fé em Cristo. Amém, meu pastor? Você já tinha orado? Eu achei que você estava orando ainda. Você estava falando, povo? Eu estou aqui concordando, mas amém, amém. Deus sabe tudo. Que bom, né? Então vamos beber água agora. Vamos lá. Ah, que maravilha, irmãos. Chegamos ao final de mais um culto. Falta 2 dias para acabar o ano. Deus pode fazer muita coisa essa noite. Deus abençoe, Chave. Amém, valeu por estar conosco aqui. Vamos mandar um beijo para a galera e um dança pantufa. Um beijão, pessoal. Dança pantufa! Ah, tchau, gente.